Initialize sequence. Conferindo arquivo musical. As melhores músicas das pistas de dança do passado. Agora você embarca numa viagem rumo às pistas de dança no passado. Flash House. Agora. Boa noite. No ar mais um Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. 2 horas mixadas e apresentadas pelo DJ Marcandi. Aliás, normalmente mixadas e apresentadas, né? Porque hoje as mixagens são por conta de Thorsten Fenslau, um alemão falecido em 93, tá? E vasculhando a internet, eu encontrei um vasto material dele. E a história dele é muito curiosa, tá? Pra quem não sabe, Thorsten Fenslau era o Culture Beat, né? Era basicamente o Culture Beat, né? Essa música de fundo que você tá ouvindo aí, por um acaso, é Culture Beat No Deeper Meaning, constante na programação do Flash House. Mas principalmente aqui no Brasil, mas também na Europa, né? Mas principalmente no Brasil, o que ficou mais conhecido da banda Culture Beat foi Mr. Vain. Essa aqui, ó. Foi residente numa danceteria lá em Frankfurt, na Alemanha, chamada Dorian Gray. Ela ficava dentro do aeroporto de Frankfurt. Deve ter sido interessante isso. Nascido em 1964, faleceu em 1993 em decorrência de um acidente de carro. Uma pena. Ele chegou a fundar um selo, né? Uma gravadora própria e lançou vários trabalhos de vários artistas da música eletrônica da época, né? Mas o que mais chamou a atenção, além da banda Culture Beat, foi o fato de ele, da própria danceteria Dorian Gray, lá no aeroporto de Frankfurt, ele deu início a um evento chamado HR3, né? Trazendo aqui para a linguagem portuguesa. HR3 era uma espécie de programa de rádio, né? HR3 Club Night. Produzido nas danceterias pelos seus próprios DJs residentes. Pelo que entendi da pesquisa, traduzida pelo meu amigo Pio Rambo, lá do Rio Grande do Sul, que fala alemão fácil, brincando. Ele me ajudou nessas minhas pesquisas, né, na busca por informações a respeito de Thorsten Fenslau. De acordo com essas pesquisas, o programa HR3 Club Night foi fundado por outro alemão chamado Markus Hertel, ou Hertel, não sei. Bom, foi fundado por ele e o pioneiro dessa história foi Thorsten Fenslau. O programa HR3 Club Night, logo após a sua fundação, foi o porta-voz do crescente cenário das boates de Frankfurt. O programa era transmitido geralmente com moderação econômica e sem publicidade e notícias, dependendo do DJ, uma ampla gama de gêneros musicais, club como hip hop, rap, techno, trance, trip hop, foi tocada no programa. Além de alguns recém-chegados regionais como Tom 9 e Boris Dolch, olha só que nome. Estabelecidos DJs de renome internacional, tal como o Paul Van Dyk, passaram por ali. Regularmente houve eventos como o Tecno, por exemplo, o Sound of Frankfurt e vários outros, né? Transmitido ao vivo. O show, inclusive, foi transmitido a partir de clubes como Aufschank Ost, Steinheim, Dorian Gray, que era do Thorsten Fenslau. Pela primeira vez, o HR3 Club Night teve um lugar de destaque no dia 5 de maio de 1990, com Thorsten Fenslau. primeiros anos, mas principalmente o pioneiro que era Thorsten Fensland. E uma pena, exatamente em junho de 2014, recente, a HR3 Club Night encerrou as transmissões. Uma pena. Mas viva a internet, viva os arquivos, viva a memória. O Flash House de hoje vai mostrar para vocês as transmissões do HR3 Club Night, com respectivas datas, inclusive, né? Todos nos sábados, entre 9 da noite e meia-noite, por Thorsten Fensland, direto da boate Dorian Gray, dentro do aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. As gravações são em cassete, então, se você perceber uma determinada queda na qualidade do áudio, saiba, esses arquivos foram todos extraídos de fitas cassete. Foram tratadas, mas não dá pra fazer milagre, não é? Então, dá pra curtir legal, dá pra observar as mixagens do DJ Thorsten Fensland. E também eu tive o cuidado de baixar as aberturas que ele executava antes dos seus sets, né? Então eu baixei horas, várias horas de sets do Thorsten Fensland nessas transmissões. Fiz um apanhado aqui, fiz algumas seleções, mais ou menos de músicas, que são mais ou menos compatíveis com a linha do programa Flash House. Porque, na verdade, o estilo da época, na Alemanha, era um tanto quanto pesado, né? Era o chamado techno da época. Era muito legal, entretanto pesado, né? Mas deu pra separar muita coisa bacana, o suficiente pra se fazer o especial de hoje. Ainda sobre o Culture Beat, né, as pessoas que ficavam à frente da banda nos palcos era a Tânia Ivas, esse vocal bonito, né, que até hoje figura aí nos palcos cantando Mr. Vem por aí, no mundo inteiro, tá? Inclusive eu baixei um áudiozinho dela de um improviso dentro de um estúdio cantarolando lá o Mr. Vem. Isso é de 2013, tá? Ouve aí. Said, I know what I want. I want you. I'm Mr. Vain, sing it again, yeah, I'm Mr. Vain. Yeah. Bacana, né? Ainda tem o rapper Jay Supreme, um americano que foi cumprir o serviço militar na Alemanha, já era rapper de algumas bandas na sua juventude nos Estados Unidos, e lá na Alemanha conheceu o Thorsten Fensland e o Zimmerman também, que fazia parte do Culture Beat, estava um projeto em desenvolvimento. Uma outra cantora que não era Tânia Ivas no começo, o primeiro álbum foi com a Lana I, que desapareceu inclusive, tá? Depois do primeiro álbum, não se fala mais nela, não se falou mais nela. Bom, a notícia que se tem é que Jay Supreme voltou para os Estados Unidos e começou a cantar rap, que fala de preconceito racial, né? A imagem que se tem no YouTube não é das melhores, né? Ele tá meio largadão, sei lá. Não me pareceu muito feliz, não, tá? E tá aqui o áudio de um rap dele cantando, inclusive. Vou ver aí. It's Jay Supreme, and I don't get along with the best. Them crocodile tears that cost you an arm and a leg. Yeah, bear claws, beef curtains and beer dicks. Olha, parece que a voz dele sumiu, hein? Não é mais a mesma. Tem notícias por aí de que ele voltou pra Alemanha em 2012. Mas, até agora, nada. Não se falou mais nele. Então vamos começar o especial Thorsten Fensland aqui no Flash House. Essa apresentação que você vai conferir agora foi no sábado, dia 22 de setembro de 1990. Mixagens Thorsten Fensland. Você está conferindo o Flash House Especial. Hi-Fi Club Night mit Thorsten Fensland von Dorian Gray. Woo! gallo. Dame un besito. Sí, señor. Qué sexy eres. We'll be right back. especial Thorsten Fenslow. Essa que tá aí no fundo é Key Zero Neiman. Você também conferiu o Snap Don't Believe the Hype. Começamos o set com Lupo ou L-U-P-O, Hell or Heaven. Mixagens Thorsten Fenslow. Essas, inclusive, foram feitas no dia 22 de setembro de 1990, na boate Dorian Gray, no aeroporto de Frankfurt, transmitido para o evento HR3 Club Night, como eu havia explicado no começo do programa. Você vai conferir agora um set feito no sábado, dia 1º de junho de 1991. E ele começa, inclusive, com a Culture Beat no Deeper Mini, que se trata da banda que ele deu início, né? Então, vamos lá, especial Thorsten Fenslow, Flash House. HR3 Club Night. Reactivate. Mit Thorsten Fenslow. Correct to be the man that you select, the one you choose. When the blues begin to confuse all your don'ts and do's, I make the rules and I'm setting the pace, staking my case while I move the place. Gonna win the race tonight, tell you face to face that the J is the ace, possessing all the elements that are needed, and you just can't beat it. No, I don't want no people. No, no, no. Ain't someone dancing to you? No, no, no. on the road. What I'm talking about is twofold, body and soul. civilization. New life, a new civilization. Veio a Tânia Ivans, conforme eu tinha explicado aí no começo do programa. Já já eu volto com o segundo bloco do Flash House especial. Não sai daí. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Vamos ao segundo bloco do Flash House especial. Thorsten Fenslau. É, mixagens dessa vez do dia 17 de agosto de 1991. Olha, vai tocar de novo no Deeper Mini, tá? Mas dos sets que eu separei, eu escolhi os melhores, tá? Na minha opinião. Então, segue aí esse set que tá muito legal. Thorsten Fenslau no Flash House. Aumenta o volume. Hi, Adai. Clap night. Gosh, really got some nice toys. stride as I take you for a ride. The rhythm and the rhyme must coincide. Be rehearsed and tried. Can't come off soft. I got to come off. I like the spotlight like I'm off. Enjoy being seen, but I have to stay correct to be the man that you select. The one you choose when the blues begin to confuse. All you don'ts enthuse. I make the rules and I'm setting the pace. Staking my case while I move the place. Gonna win the race and I'll tell you face to face that the J is the ace. Possessing all the elements that are needed and you just can't beat it. not the curl of a girl. All this is running. All this is running. Running around my brain. Running around my brain. Will all this be running? Will all this be running? Before I go insane. ready to move. Foi do dia 17 de agosto de 1991, da boate Dorian Gray, em Frankfurt, na Alemanha, do aeroporto de Frankfurt. Direto pro HR3 Club Night, conforme havia explicado no início do programa. Essa aí no fundo é PMM, Are You Ready to Move? Também tivemos o Tyrell Core. Aliás, esse nome eu acho que é tirado do filme Blade Runner. Running! E começamos o set com o Culture Beat, que é o projeto do DJ que tá tocando aí. No Deeper Meaning. Você tá conferindo o especial Thornton Fans Law no Flash House. No dia 7 de dezembro de 1991, vai começar com Rosala Faye. How are you ready? Let's do it. the noble heart, braining cats and dogs. I stand before my maker like Moses on the hill. My Guinness record baker, I abide your will. The first of reciter, I saw eternal light. Best of vocal fighter, beyond human sight. For phones are a teaser, I play the double jeu. Yerushalayim at Easter, I'm crying daí foi feita no dia 7 de dezembro de 1991 pelo Thorsten Fenslau, direto de Dorian Gray no aeroporto de Frankfurt e transmitido para o HR3 Club Night, conforme explicado no início do programa. Não saia daí, daqui a pouco tem mais Thorsten Fenslau no Flash House. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. HR3 Club Night mit Thorsten Fenslau aus dem Dorian Gray. Bom, você já ouviu ele se anunciando aí, né? Se é a voz do próprio Thorsten Fenslau no Flash House especial da Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou ao futuro. 2 horas, normalmente mixadas pelo DJ Marcandi, o locutor que vos fala. Mas hoje, o especial é do nosso amigo falecido em 1993, Thorsten Fenslau. Ele que já no início do programa já falei muito dos seus feitos, né? Inclusive o set vai começar agora. Foi gravado no dia 1 de fevereiro de 1992. Vamos começar com o Snap Rhythm is a Dancer. Olha, o set promete, hein? Eu já ouvi, né? E posso te garantir que tá muito legal. Então é o seguinte, aumenta o volume.

Anterior, General Base. Olha, o nome é alemão, hein? Vamos lá. Mein Gott, es ist voller Sterne. Não sei o que significa e nem sei se falei certo. Mas também tivemos aí Influid Prohibition. Mais uma do Tyrell Corp Running. Outlander TZ1. E começamos o set, né? Aliás, Thorsten Fenslau começou o set com Snap Rhythm is a Dancer. Figurinha marcada aqui no Flash House, normalmente, né? Caso você não tenha pego o início do programa, é o seguinte: o especial é do Thorsten Fenslau, um DJ alemão, nascido em 1964, falecido em 1993, fundador do grupo Future Beat. Esse grupo que fez história nos anos 90, principalmente com o hit Mr. Van, que chegou a batucar bastante aqui nas pistas brasileiras, inclusive. O set, né? Os sets, todos eles gravados em cassete, remasterizados, mas não dá pra fazer milagre, né? Então, pode ser que você perceba um ruidinho aqui, outro ali, proveniente da tecnologia da época. E o Flash House volta daqui a pouco com mais Thorsten Fenslau. Você está ouvindo Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Dando início ao último set do especial Thorsten Fenslau no Flash House. Mixagens do dia 14 de março de 1992. To Unlimited. HR3 Club Night. Reactivate. Mit Thorsten Fenslau. Move. 1992, na boate Dorian Gray, no aeroporto de Frankfurt, e transmitido para o HR3, que era o programa que eu expliquei para vocês aí no início do Flash House, né? HR3 Club Night, que teve suas atividades encerradas em junho de 2014, olha que sacanagem. E o pioneiro foi esse camarada aí, Thorsten Fenslau, falecido em 1993, por causa de um acidente de automóvel. Uma pena, mas ele tá presente aqui no especial do Flash House. E o próximo set é o seguinte: vai iniciar com Culture Beat, que é o projeto dele, Mr. Vain, uma versão chamada Vain Mix, um pouquinho diferente, né? E o set foi gravado no dia 22 de maio de 1993. É o último set desse especial que a gente tá fazendo pra vocês aí, tá? Então, Thorsten Fenslau deixou marcado na história do mundo, né? Os anos 90, com a presença do grupo Culture Beat e também seus sets e suas produções. Ele deixou uma gravadora e ele tinha o seu próprio selo com vários hits na Europa e que invadiu o mundo inteiro com um jeito bastante peculiar, bastante sacudido, eletrônico, marcado, e que invadiu as pistas do planeta inteiro. Olha, é fantástico o que ele fez, tá? Então, a gente tá, assim, muito contente em poder levar pra vocês, ouvintes da Rio Sul Rádio, um pouco de quem foi Thorsten Fenslau. Então, vai começar aí esse último set do programa de hoje. É set do dia 22 de maio de 1993. Thorsten Fenslau tocando Culture Beat Mr. Vain. HR3, Club Night. Gosh, really got some nice toys here. Flash House. Trouble dance, trouble dance. Sonic Solution com Arab Girl, Vernon com Vernon's Wonderland, Zentro, Que Ideia, To Unlimited Tribal Dance, Capela You Gotta Know e Culture Beat Mr. Vain. Esse é o Flash House. Foi o Flash House, né? Porque a gente tá no finalzinho, né? Então ainda é o Flash House especial Torten Fans lá, ó. E olha, é o seguinte, esse set foi gravado no dia 22 de maio de 1993 na boate Dorian Gray e transmitido pro evento HR3 Club Night, conforme explicado no início do programa. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Ouvi o set do Totten Fans, vou homenagear esse cara que faleceu há tantos anos atrás e marcou tanto o que é o Flash House hoje, não é? Ele foi muito responsável por isso. Então, nossa homenagem. E é o seguinte, eu sei que nesse especial já se escutou muito e se falou muito em Mr. Vain. Eu vou encerrar o programa com o próprio Torten Fenslau executando a sua mais famosa obra, que é o Mr. Vain, dentro da boate Dorian Gray, em 1993. Pelo que entendi nas minhas pesquisas, e foi difícil porque é tudo em alemão, eu tive ajuda do meu amigo Pio Rambo lá do Rio Grande do Sul, que fala alemão fluentemente. Pelo que entendi, o que vocês vão ouvir agora foi a última apresentação do Torten Fenslau, ele tocando sua obra, que foi um marco, assim, um divisor de águas do dance, do euro, né? Do Eurobeat. Bom, eu vou me despedir por aqui com essa apresentação de Mr. Vain, que foi a última apresentação do nosso amigo aí, Torten Fenslau. Então, um grande abraço pra vocês. Até semana que vem. Danke für eure Unterstützung. Man sagen würde sagen, jetzt alle. Mr. Vain! O passado de presente pra você. Flash House.